Rádio Aconchego. Alô, alô, no ar, Rádio Aconchego. A gente está começando aqui uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira, 20 de janeiro. Hoje a gente vai conversar sobre educação patrimonial e comunicação. Eu sou o Andarilho, aqui da Aconchego. Estou hoje com Diego Rodrigues e Juan Carlos. Diego, ele é estudante de arqueologia e recentemente fez um trabalho sobre o tema. Então vou começar te perguntando, Diego, o que vem a ser educação patrimonial? Boa tarde, né, aos ouvintes. Queria agradecer também a quem está ouvindo e todas as pessoas. Educação patrimonial trata-se de um processo permanente e sistemático educacional, centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento. Então, a educação patrimonial consiste em um diálogo entre os sujeitos e o patrimônio. A educação patrimonial pode ser desenvolvida a partir de órgãos públicos ou privados. E ela é importante para, em muitos casos, para a sensação de pertencimento da população e conhecimento do próprio patrimônio público. E o que é patrimônio? Quando fala a população conhecer patrimônio público, a gente tá falando de quê? São os prédios antigos, são os museus, o que é patrimônio? O patrimônio, ele consiste não só em prédios antigos, mas em objetos também. Então, existe patrimônio da cultura material e existe patrimônio da cultura imaterial. Exemplo, o maracatu, o frevo, o cavalo marinho são danças e músicas, mas também são patrimônios. E nesse caso, patrimônio imateriais, né? Então, podemos pensar o patrimônio não só como material, em termos de edifício, mas também podemos pensar como imaterial, né? Como dança, como um objeto, às vezes, por exemplo, a cestaria das mulheres maranhenses é considerado um patrimônio material brasileiro. O frevo, por exemplo, seria um patrimônio... Patrimônio da cultura imaterial. E aí, no caso, a educação patrimonial, então, seria fazer as pessoas valorizarem seu patrimônio? Seria fazer as pessoas criarem seu patrimônio? Seria o quê? Educação patrimonial seria você... Seria... No geral, né? Ela parte de órgãos públicos para que as pessoas possam visualizar ou compreender a importância do patrimônio. Acho que eu respondi a pergunta. Acho que sim. No caso, para dar visibilidade a esse patrimônio, seria isso? Não só visibilidade, mas visibilidade e valorização, né? Às vezes as pessoas não têm o entendimento da importância de uma dança, da produção de uma cestaria ou de um edifício qualquer. Então, às vezes não é do entendimento público essa importância. Ok, Diego. A gente está aqui também com o Juan Carlos, que ele é recém-formado em rádio e TV e veio para conversar com a gente sobre comunicação. Afinal, o tema hoje é educação patrimonial e comunicação. Aí eu te pergunto, Juan, a gente está aqui numa rádio comunitária, está fazendo uma transmissão pela web, que vai ficar disponível podcast. E para as pessoas entenderem, o que é que são essas coisas? Rádio comunitária, rádio web, podcast. Boa tarde para quem está ouvindo a gente aqui na Rádio Aconchego. A diferença entre rádios comunitárias e rádio livre, na verdade, é uma linha bem tênue, bem leve, na verdade. A rádio comunitária, ela é aquela rádio que... claro, né? Pelo nome, está instalada nas pequenas comunidades, onde o ouvinte também participa. Ele não é só ouvinte, ele dá conteúdo, ele oferece conteúdo para a programação da rádio. E é um canal de comunicação popular inteiramente dedicado àquela comunidade. Os próprios membros da comunidade vão divulgar as suas ideias. Tem uma lei na Constituição Brasileira de 1998 que regulamenta as rádios comunitárias. especificamente, essa nomenclatura de rádio comunitária, elas são um tipo especial de emissora FM, ou seja, elas estão dentro do espectro radiofônico. Elas têm um alcance limitado a no mínimo 1 quilômetro a partir da antena transmissora, e elas não podem ter fins lucrativos nem vínculos com partidos políticos, instituições religiosas, e entre outros. E também não pode inserir propaganda comercial. Tem essas séries de restrições, mas o que alavanca mesmo as artes comunitárias é essa produção mais local. Ela é voltada para as pessoas e as pessoas fazem ela. E pode ser considerada também uma rádio livre. Ela, claro que tem que possuir a concessão, ser uma comunidade, mas ela é uma rádio livre de restrições, digamos assim, de conteúdo. Todo e qualquer conteúdo que não seja comercial, que seja produzido pela comunidade, a rádio comunitária vai produzir. Então ela é uma rádio livre nesse aspecto. Na questão das rádios web, eu acredito que, como a Rádio Aconchego, é o tipo de rádio mais livre que tem, que já surgiu. Porque a gente não está preso a nenhum outorga do governo federal, a gente não está submetido na rádio web a restrições federais, a determinações. É o conteúdo que é realmente livre. O streaming é outro exemplo também de rádio livre. É um meio que está realmente tomando conta na internet. É muito fácil de produzir, é muito fácil de editar. Você precisa, claro, ter alguns programas, ter um conhecimento mínimo, mas tem muita gente produzindo coisa boa aqui. Um exemplo é a Rádio Aconchego, que está fazendo esse programa aqui. Obrigado, Juan. A gente hoje está conversando sobre educação patrimonial e comunicação. Nesse bloco, Diego esclareceu para a gente o que é educação patrimonial e o que é o patrimônio. E Juan acabou de falar para a gente um pouco sobre rádio livres, rádio comunitárias e rádio web. A gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco falaremos o que é que tem a ver as duas coisas, a educação patrimonial e rádio. Aqui é a Rádio Aconchego. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Sonha virará só com trecho bíblico. Não ferirás nenhum corpo por ser feminino. Com faca, como ou graveto, eu te prometo, tratarás do mal, interceptarás no meio do caminho espeto. Super-heróis e duas vítimas estancadas, agora és delas a espada. E não a voz. Ela come a selva de fora, ela vem da selva de dentro. Selvática! Rádio Aconchego, eu sou o Andarilho e hoje a gente está conversando sobre educação patrimonial e comunicação com o Diego Rodrigues e Juan Carlos. Diego, a gente no bloco passado acabou de falar sobre o que é educação patrimonial, o que é patrimônio e algumas ferramentas de comunicação, né? Que é, por exemplo, essa transmissão que a gente está fazendo, numa rádio que se considera comunitária, numa rádio que faz a transmissão pela web. Como é que pode ser a ligação entre essas duas coisas, entre o patrimônio, a valorização do patrimônio e a comunicação? Em primeiro lugar, eu acredito assim, que na possibilidade de pautar novos temas, né, dentro da mídia. E eu acredito que dentro de uma rádio comunitária ou produzindo podcast, nós poderíamos pautar temas, né? Não só pautar temas, mas trabalhar o tema de um modo correto. Então, muitas vezes a gente vê o patrimônio, o assunto ligado ao patrimônio, sempre de um jeito meio sensacionalista. Então, ou a mídia chega no patrimônio para só... Não tem um trabalho continuado, né? Então, só tá lá quando tá caindo ou quando tá inaugurado. Nunca tá lá pra... no meio, né? Então, nesse sentido é onde a gente quer chegar. Né? Tipo, trabalhar não o fim nem o início, mas trabalhar o meio das coisas. Assim, tentar dialogar com o patrimônio, não só quando ele tá no fim ou quando acabou. É mais ou menos isso. Tô compreendendo. Como é que tu enxerga a forma como a gente pode utilizar as ferramentas que a gente tem? No caso, quando a gente fala mídia, a gente geralmente se refere à grande mídia, que tem uma condição, ultimamente nem tão boa, mas uma condição razoável de produzir, de chegar, fazer uma matéria. E nessas outras ferramentas, como é que a gente pode... fazer uma cobertura, enfim, trabalhar no sentido de valorização do patrimônio. Quais seriam as ações? Seria, tá lá cotidianamente, significa divulgar como, quais os meios que a gente pode utilizar? Assim, dentro do nosso projeto, da nossa pesquisa, nós tentamos buscar certas inspirações. Então, eu vou citar um projeto que é a Rádio Ambulante, que é um projeto que relaciona a comunicação, não aquela comunicação do dia a dia, mas o que eles chamam de comunicação de fôlego, ou reportagens de fôlego. São reportagens que não tem uma necessidade de pauta imediata. Ela pega o assunto, que é, vamos dizer que é, exemplo, a microcefalia. Ao invés de dar uma nota qualquer, a repórter ou quem vai produzir o assunto vai passar um certo tempo com a pessoa ou com um grupo e vai desenvolver um projeto a partir dali. No geral, são projetos realmente grandes. A grande mídia, no geral, não está interessada nesse tipo de projeto porque financeiramente não dá retorno, mas se a gente acredita no projeto de fôlego, que é o tipo de projeto que a gente está querendo fazer, a gente acredita que nesse tipo de projeto a gente pode encontrar, não encontrar, né, mas tentar dialogar de um jeito direto com as pessoas. Não só de um modo maniqueísta mesmo, né? Enfim. Poxa, Diego, achei interessante isso que tu trouxesse da experiência da Rádio Ambulante. Eles são de onde? É uma rádio, na verdade, é uma rádio que é voltada para a comunidade latino-americana nos Estados Unidos, mas também é um podcast que tem ampla divulgação entre a Latino-América. Interessante, porque uma das dificuldades que a gente tem, às vezes, é na produção da matéria e de produção dessa matéria diária, né? De produzir, de cobrir notícia, né? Pela questão de estrutura para isso. E essa coisa de uma pauta, que às vezes o pessoal chama de pauta fria, mas eles utilizaram a quantidade, né? De uma pauta de fôlego, assim, parece ser uma forma interessante de trabalhar. E aí, eu vou pegar o gancho até para dialogar com o Juan, que tem essa formação com rádio, tá saindo agora da faculdade, tá circulando um pouco, sobre como é que é vista a rádio web, porque a gente fazendo rádio escuta muita coisa. Tem gente que diz, ah, mas quem escuta rádio? Aí quando você vai andar, você vê que muita gente escuta a FM ainda. Escuta rádio em geral e escuta, sobretudo, a FM. E na rádio web, você tem muita rádio web, às vezes você nem tem tanta audiência em cada rádio, mas aí você tem esse exemplo que Diego trouxe de uma rádio, rádio ambulante, que eles fazem essa matéria de fôlego e fazem a divulgação via podcast. Então, para a gente pensar essa outra necessidade de trazer pautas, como a pauta do patrimônio, que é uma pauta que precisa de mais valorização, que não tem tanta valorização na imprensa mais comum, digamos assim. Como é que tu vê a possibilidade de fazer isso com rádio web, com podcast? Qual o potencial que tu vê nisso, Juan? Essa ideia da Rádio Ambulância, que esse projeto que já é bem estruturado, eu acho que é uma grande ideia que eu acredito que funcionaria aqui e encaixaria perfeitamente no estilo de... no alcance, na verdade, do que... dessa educação patrimonial. Porque é necessário viagens, é necessário você ir a locais onde você não vai poder propriamente fazer uma transmissão ao vivo. Então não vai ser uma transmissão e não vai ser um programa, também não vai ser um alcance tradicional. Não vai ser num mecanismo tradicional. Você vai ter que juntar alguns elementos para que consiga uma divulgação boa e um alcance bom. Por exemplo, o estilo da Rádio Ambulante, que é latina, é de grande reportagem, geralmente. Então eles reúnem um material muito rico, fazem um histórico daquela reportagem. De um caso, por exemplo, vamos tentar ver um patrimônio daqui de Recife, que gerou muita polêmica. O Estelita, por exemplo, se faz um histórico daquele local, da situação, das crises que ocorreram por causa daquilo, e aí se faz uma grande reportagem por causa disso. E eu acho que esse seria uma estratégia muito boa para conseguir. E o podcast, e também por conseguinte a rádio web, porque os dois nascem, na verdade, num palco muito junto. A internet, para os dois, é um espaço muito parecido. Porque você pode ter um podcast que faz parte de uma página maior, por exemplo, o podcast do Jovem Nerd. Ele tem um material riquíssimo em ficção científica, em ficção em geral, e outros detalhes, e o podcast está lá, é um dos produtos dele, digamos assim. A rádio web, ela tem um estilo mais rádio mesmo, como vocês fazem aqui. Vocês têm uma programação livre ou não, pode ter inserções ao vivo, por exemplo, também. E uma coisa interessante, uma experiência própria. Na Rádio Universitária Web, que foi um projeto que durou entre 2012 e 2013, a gente não entrava ao vivo, mas a gente tinha tinha um site, tinha o streaming da rádio. A gente tentou meio que juntar esse estudo do podcast e da rádio web. E para o caso da educação patrimonial, eu acho que precisa, o que precisa realmente é a divulgação. É que as pessoas conheçam sobre onde elas moram, sobre onde elas andam. Porque faz parte, o patrimônio é o que você ocupa, onde você mora, é onde você tem o lazer. Esse antigo foi revitalizado, tem um comércio que assim, tem resposta, tem locais, tem polos. Então é isso, o grande lance está nessa parte da divulgação, de juntar e trazer esses elementos de uma forma mais... uma linguagem um pouco mais acessível, que eu acho que o podcast tem essa condição. Você pode trazer especialistas, mas você está dentro de uma linguagem que é fácil de aprender, é bem inteligível. Você não vai ter ninguém falando só entre especialistas. Então, você vai ter pessoas participando também, pessoas como eu, por exemplo. Não sou um profissional ainda, mas estou formado, tenho uma experiência de estágio. Acredito que dá para... que essa participação dá para trazer as pessoas. Ninguém precisa se intimidar em fazer rádio, entende? Então, inclusive o pessoal de arqueologia. Diego, por exemplo, ele tem essa pesquisa da rádio ambulante que eu achei muito interessante. Quem me mostrou foi ele, essa parte. E eu adorei. Quando ele me falou depois em colocar isso para educação patrimonial, na verdade não faz muito tempo não, ele me avisou isso faz pouco tempo. Cheguei aqui meio de penetra. E eu juntei, na minha cabeça, eu juntei automaticamente as duas ideias. Pode ter outras ferramentas, outras opções de se fazer isso, mas eu aposto muito nessa ambulância. Você não precisa ter uma pauta necessariamente quente e diária, mas você tem uma pauta que é rica em detalhes. E como você disse, que tem fôlego para sustentar o tempo da grande reportagem, então eu acho que vale a pena, acho que tem pano para manga. Espero ter falado. É por aí mesmo. Inclusive, essa coisa que eu tava falando por último agora, a gente tava conversando, né, sobre o meio e o conteúdo, a necessidade de divulgar o patrimônio, de valorizar o patrimônio, de construir uma educação patrimonial e a possibilidade de fazer isso através de ferramentas de comunicação mais autônomas, que eu acho que é disso que a gente está falando. Pelo menos aqui na Rádio Aconchego a gente pensa um pouco sobre isso, sobre a questão de fazer com autonomia e a possibilidade que a autonomia lhe dá. Aí eu, juntando essas duas coisas mais uma vez, Diego, eu te pergunto assim, tá, patrimônio, educação patrimonial, mas tu visualiza que tem algumas pautas que seriam mais emergentes, mais necessárias dentro desse tema de patrimônio para esse tipo de comunicação em podcast, em rádio web. Traduzindo de outra maneira, dentro desse projeto de pesquisa que você acabou de elaborar, você visualiza algum tipo de pauta mais específica dentro de patrimônio? Esse projeto é inserido dentro da Universidade Federal, então tem duas pautas que eu acho super necessárias. Uma é a pauta do Arruado, lá da Federal, que é uma comunidade que vive dentro da Federal, é uma comunidade que surgiu, que tem uma relação direta com o engenho do meio, que era ali dentro da Federal. E assim, eu acredito muito nessa pauta. Por muito das estruturas que eles vivem hoje serem um pouco parecidas com as estruturas de engenho também. Então, é uma pauta que não só tem a ver com patrimônio, mas tem a ver com pessoas. Então, as pessoas que vivem no Arruado têm o que dizer, têm o que dizer e precisam ser vistas e ouvidas. E também tem a questão do Estelita também, né? que é realmente a pauta, porque é algo que envolve arqueologia, algo que envolve arquitetura, algo que envolve especulação imobiliária. Então, eu acho que essas são duas pautas que tem muito a ver com o nosso projeto. Quer não, acho que não dá para fugir desse viés social mesmo. Então, não é um social por ser social ou por querer ser social. Não é isso, mas nós vemos não só a necessidade, mas é o jeito disso. Trabalhar pautas que sejam verdadeiras, porque Nós sabemos como é, como a grande mídia trata. Como a grande mídia trata o arruado, como a grande mídia trata o esterita, de um jeito muito... É, não sou marginal, mas é um... Não é muito facetado, né? Ele mostra uma face, não. O arruado é isso, o esterita é isso. Não é só isso, né? Não é só especulação imobiliária, não é só... É muito mais do que isso. Então é nesse tipo de pauta que a gente quer trabalhar. Deu pra entender um pouco? Com certeza deu, Diego. Bom, a gente fez um bom bate-papo aqui sobre educação patrimonial e comunicação, trazendo algumas possibilidades, alguns anseios, até quem sabe... possibilidades futuras, não tão futuras assim, que a gente está construindo aqui nessa conversa, nessa relação de construir ferramentas para aproximar essas coisas, né? Essa questão do patrimônio, da comunicação e fazer efetivamente trabalho de educação patrimonial. Diego Rodrigues é estudante de arqueologia na UFPE, acabou de escrever um trabalho sobre educação patrimonial e comunicação. Juan Carlos, recém-formado em rádio e TV, também com experiência em rádio web e elaboração de podcast. A gente agradece a participação de vocês aqui na Rádio Aconchego, vai se despedindo. E quem quiser mais informações é só entrar em contato pelo blog da gente ou pela página no Facebook. O blog, a partir de onde você provavelmente está ouvindo esse stream ou esse podcast, é o radioaconchego.wordpress.com. E a nossa página no Facebook é Rádio Aconchego. Diego, tem mais alguma indicação de alguma página, algum comentário final? Eu queria indicar a própria página da Rádio Ambulante, né, que é uma página... Eles têm não só o projeto, né, mas esse ano eles estão começando um projeto de educação radiofônica, né, então... Eles vão começar um projeto para ensinar as pessoas a desenvolver sua própria rádio e ensinar a não ensinar, né? Mas eles têm também um projeto para que professores de espanhol usem as reportagens dele como uma plataforma de educação, né? De espanhol. Então, enfim, eu indico a Rádio Ambulante absolutamente. Queria agradecer a André Laurentino, que também fez parte desse projeto, né? Então foi um projeto de duas cabeças que, se possível, pode virar várias, né? Então, eu queria agradecer a Rádio Aconchego também por nos acolher também. Então... Juan, quais são as tuas últimas palavras para a gente fechar essa transmissão? Dizer primeiro que ele roubou a minha homenagem, eu queria falar da Rádio Ambulante. Não, mas assim, né, endosso a dica de Diego. É de certa forma, assim, não é absoluto, mas eu acho que é imperativo das pessoas saberem que tem esse veículo de comunicação. E agradecer esse espaço aqui da Rádio Aconchego. Foi muito bom o papo, foi muito bom. Que massa, Juan. Obrigado. A gente que agradece também a Diego, a oportunidade na disciplina também, né? A disciplina é educação aspectos legais de educação patrimonial. Ela foi ministrada pela professora Ana Catarina, que é do Departamento de História, mas hoje está vinculada ao Departamento de Arqueologia também. Então ela tem trabalhos em arqueologia, né? E aí foi um projeto que vocês elaboraram para essa disciplina? É um projeto que foi elaborado para essa disciplina. Ok, então a gente agradece essa oportunidade que propiciou esse contato e encerra por aqui mais uma transmissão da Rádio Aconchego. Rádio Aconchego. Rádio Aconchego. Aconchego facilita para você.